1. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa, nova cidade, alegria. Sim Informática, consertos de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim Informática, telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Fala a verdade, hoje em dia não dá pra fazer só inglês, né? O mundo exige muito mais que isso. Não é à toa que na cultura inglesa você cria projetos de empreendedorismo, tem aulas no tablet, desenvolve projetos de cidadania e muito mais. Já imaginou? Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Não perca tempo e matricule-se agora em culturainglesa.net. Cultura Inglesa, um mundo pela frente. Em Resende, 3321-2270. Em Barra Mansa, 3401-0292. A partir de agora, uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. E o Sul Rádio Lounge. Boa noite. A partir de agora, mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. A sequência de hoje começa com Soraya, Vivian and Mirifico. darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love. Didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. definition. Them definition. Them definition. Them definition. Them definition. Them definition. We'll be right back. Você conferiu uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Conferimos River Store, Raw Fuel, Raymond Tapia, True Definition, DJ Boutique, Factory Enya Kohanchik, Blinding Sun, Earth, Wind and Fire, September, Avicii, Wake Me Up. Começamos a sequência com Soraya Vivian and Rifico, Self Control. No próximo sábado, mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio Serviço. Preparou, bateu, defendeu o goleiro. Olha lá, vai fazer, salva espetacularmente. Disparou, espalma. Tá na hora de jogar na defesa pela Amazônia. Em média, 23 mil quilômetros quadrados de floresta são desmatados por ano. Ou seja, são 6 campos de futebol por minuto. O Greenpeace convoca você para virar esse jogo. Informe-se sobre ações na sua cidade pelo site greenpeace.org.br. 10h34. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. lovers, lovers dance with your sister, brother, brother mine. Keep on chasing distant memories, keep on waving goodbye, I'll never see you again. Before you open up the dirty window, let the sun illuminate.